andrecedesmoral.com.br. Em nome de Camarote Shows, lá promoções. Alô, Diego Safadão, Renan Nóbrega, o Marte da Safadão, vida boa. Alô, viu? Alô, Safadão. Simbora! Estranho seu cheiro na cama, o mesmo que deixa quando entra e sai. Onde ficaram os beijos, todos os planos? Não sei o que eu vou fazer. Me encontro perdido falando sozinho aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim. Nem a liberdade eu não quero, nem a vida de solteiro. O que eu quero mesmo é que você me entenda. E eu te fiz mal e no amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo, bebê. Passando, se tu não me amas, vamos antes. Nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou bastante. Não diria mais, eu tenho outra bebida. Se tu não me amas, vamos antes. Nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou bastante. Não diria mais, eu tenho outra. Sem você eu não consigo mais amar. Não sei o que pensar, não sei porque tudo está mal. Eu menti dizendo que era leal, mas sinto amor real. Por favor, tente me perdoar. Não quero que valha de perdoar esse meu pobre coração. Perdoa, bebê, te amo, bebê. E se tu não me amas como antes, nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou bastante, não diria mais, tenho outra, bebê. E se tu não me amas como antes, nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou bastante, não diria mais. Sucesso do astro! Pedrinho Pegação! Alô, Gabriel Siri! Raul Pinheiro! Alô, Timão! Estranho seu cheiro na cama, o mesmo que deixa quando entra e sai. Onde ficaram os beijos, todos os planos? Não sei o que eu vou fazer. Me encontro perdido falando sozinho aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim. Minha liberdade eu não quero e nem a vida de solteiro. O que eu quero mesmo é que você me entenda. Que eu te fiz mal e no amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo, bebê. Nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou bastante. Não diria mais, eu tenho outra, bebê. Se tu não me amas como antes, nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou bastante. Não diria mais, eu tenho outra, bebê. E se tu não me amas como antes, nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou bastante, não diria mais, eu tenho outra, bebê. E se tu não me amas como antes, nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou bastante, não diria mais. Série grande, baby!